Bom dia. Uma das maiores lutas do ser humano, no sentido espiritual, é a confrontação da sua justiça com a justiça de Deus. Essa é uma grande barreira para o ser humano. Ele se dar conta de que ele não pode se apoiar na sua justiça própria, que a sua justiça diante de Deus não serve para nada. E de que sem a justiça de Deus na sua vida, ele não é nada. Esse é um grande problema, esse é um grande dilema do ser humano. Nós começamos a estudar o capítulo 11 da carta aos Hebreus, um capítulo que fala sobre a natureza da fé, sobre o que é a verdadeira fé, a fé bíblica, a fé das Escrituras. Esse capítulo, ele não só descreve a fé para nós, mas ele também fornece elementos históricos, pessoas reais, pessoas que viveram aqui como nós. E essas pessoas têm a sua existência, a sua realidade comprovada, porque eles estão dentro dos registros históricos dos livros da Bíblia. Nos livros históricos você vê que estas pessoas, eles tiveram descendentes, estão lá o nome dos seus descendentes. São pessoas de carne e osso. Eles tiveram um pai, tiveram uma mãe, depois tiveram filhos. Está lá a época do seu nascimento, está lá o contexto em que eles viveram. Não são mitos. Então, por isso a Bíblia coloca alguns destes homens como exemplo para nós de como eles viveram, como eles praticaram, como eles exercitaram a sua fé. Depois de uma introdução, no comecinho do capítulo, o autor de Hebreus vai agora começar a sua lista. O primeiro da lista é Abel. Abel, por sinal, o primeiro gerado a partir do próprio homem. Aliás, não é o primeiro gerado, né? Ele não é o filho mais velho. Ele faz parte da primeira geração, vamos dizer assim. Ele teve um irmão que nasceu antes dele, que foi Caim. Depois ele nasceu. Abel era pastor de ovelhas. O que mostra para a gente que os primeiros homens não andavam subindo em árvores e uivando, e fazendo grunhidos, né, como macacos. Ele tinha uma atividade, já cuidava de animais, e em função desta atividade vai se traçar alguma coisa. A gente não ouve falar muito dele, mas o autor de Hebreus destaca que este homem foi o primeiro homem que demonstrou, teve uma demonstração visível, uma demonstração exemplar, que nós podemos olhar e nos basearmos nela para exercermos uma fé legítima. E uma coisa importante que Abel teve que lidar foi justamente com a justiça de Deus. Embora a gente tenha poucos elementos, este elemento, justiça de Deus, nós vamos perceber que ele vai ser central no que nós vamos ler. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e nós vamos ler o versículo 4, que é o versículo que nos fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. A verdadeira fé repousa sobre a justiça de Deus. Pastor Gary estava comentando comigo no final do culto passado. Ele disse: não esqueça de comentar nas suas pregações que não podemos ter fé na fé. A fé da Bíblia não é fé na fé. Eu não vou esquecer disso. Por quê? Porque eu defendo isso. Eu defendo exatamente isso. Eu prego exatamente isso. Não é fé na fé. Se não é fé na fé, é fé no quê? O capítulo 11 de Hebreus, ele não vai nos fornecer um elemento. Ele vai nos fornecer vários. Então nós vamos somando e vamos compreendendo o que é essa fé bíblica. A fé que nós temos que viver e a fé que nós temos que proclamar. É esta fé que nós temos que defender com a nossa vida cristã. Muito bom. Vamos ver três evidências da justiça de Deus, três evidências da justiça de Deus, nas quais a verdadeira fé deve repousar. A verdadeira fé deve repousar na justiça de Deus. Vamos ver três evidências, então, dessa justiça. Efeitos especiais. A primeira evidência é a existência do pecado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Da onde Abel tirou isto? Nós temos uma complicação aqui. Porque se você recuar, veja, Abel aparece no capítulo 4 de Gênesis. Ou seja, no quarto capítulo da sua Bíblia. O capítulo 1 fala sobre a criação. O capítulo 2 detalha um pouco sobre essa criação, dando ênfase à criação do homem. O capítulo 3 fala sobre o pecado. E o capítulo 4 já começa falando sobre Caim, o episódio envolvendo Caim e Abel. Mas não tem nenhuma instrução registrada sobre fazer ou deixar de fazer sacrifício. Não tem nada assim. E disse Deus: fareis sacrifícios. Não tem nada nesse sentido. Mas tem uma história até aqui. Uma história breve da raça humana. É a primeira geração. A primeira geração depois do homem que foi feito diretamente por Deus. Moldado, fabricado ali do pó da terra. Então a história é recente. Tem pouca coisa, mas o que tem estava muito bem gravado na mente das pessoas que estavam ali. Adão e Eva, os primeiros, não se esqueça disso, eles são pessoas reais. Eles falam, eles se comunicam, e eles sabem perfeitamente o que foi que aconteceu no Jardim do Éden. Adão era o representante de toda a raça humana, como nós sabemos. Como nós sabemos, havia uma ordem clara da parte de Deus, proibindo que fosse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. Havia uma ordem clara. Nós sabemos de tudo isso e Adão e Eva sabiam a respeito disso. Os dois sabiam perfeitamente a respeito disso. Muito bem. O fato é que existe uma culpa envolvida nesta questão. E esta culpa recaiu sobre Adão quando ele desobedeceu a Deus. E essa culpa fica evidente na leitura. Quando você lê Gênesis 3, você percebe que imediatamente a atitude de Adão muda. Ele não é mais aquela pessoa que está de bem com Deus, que está em paz com Deus. Imediatamente ele se torna uma pessoa consciente de que algo muito grave aconteceu com ele. Aliás, a coisa mais grave que poderia acontecer: a sua morte espiritual, a sua culpa diante de Deus. Ele se sente culpado. E a Bíblia nos diz, isso não está lá em Gênesis, mas Paulo revela isso. Não é pelo fato de Paulo revelar a nós isto só aparecer em Romanos, não é o fato disto só estar claro em Romanos, melhor dizendo, que as pessoas lá não tinham consciência desta culpa. Adão tinha consciência desta culpa e as suas atitudes, as atitudes que ele tomou, demonstram que ele se sentia culpado. Se ele sabia lidar com isso ou não, isso já é uma outra questão. Se ele teve a atitude certa ou não, depois isso já é uma outra questão. E ele não ia tomar a atitude certa, porque a própria culpa o contaminou, mas ele tinha consciência disso. Mas o que Paulo nos mostra claramente é que não só Adão foi afetado, mas toda a raça humana foi afetada pela culpa. Adão, como representante da raça, tinha que obedecer. Adão, como representante da raça, não obedecendo, tornou-se culpado e imputou, ou seja, ele inseriu, ele colocou toda a raça humana debaixo da mesma culpa. Ele atribuiu a sua culpa. Atribuir ao outro a culpa que você tem. No caso de Adão, ele atribuiu de uma vez só para toda a raça humana. E Abel está incluído nisso. Ele tinha consciência de sua culpa. O texto nos diz que Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Ora, a Bíblia nos conta que Caim fez uma oferta para o Senhor. Às vezes a gente cai na ideia aqui de que havia uma divisão muito clara entre as atividades de um e do outro. E talvez não fosse bem assim. Abel era pastor e Caim era agricultor. Provavelmente, os dois eram um pouco das duas coisas. Talvez Abel fosse mais dedicado a ovelhas e Caim mais dedicado à plantação de comida na terra. O fato é que Caim vai oferecer para Deus o fruto da terra, algo que ele plantou. A Bíblia não diz. Não diz que tipo de cereal que era, que tipo de alimento que era, mas ele colheu e foi levar como oferta para Deus. A grande pergunta que nós temos que fazer, diante da avaliação que a Bíblia faz, e a Bíblia é clara em dizer: Deus não se agradou da oferta de Caim. Mas quando Abel foi fazer uma oferta, Abel fez um outro tipo de oferta. Abel ofereceu um cordeiro. E a Bíblia diz que desta oferta, Deus se agradou. Antes de nós entrarmos na questão do cordeiro propriamente dito, nós temos que verificar por que Abel fez isso. E o porquê é devido à sua culpa, à sua consciência, à certeza de que, tal como meu pai, eu sou culpado diante de Deus. E não só a sua culpa, porque tem duas coisas que a raça humana herdou de Adão. A raça humana herdou a sua culpa, e isto é jurídico, isto está selado, a pessoa nasce culpada diante de Deus, e nós herdamos, todos os seres humanos, a pecaminosidade de Adão. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas que Adão fez. Nós não precisamos fazer as mesmas coisas que outros homens fizeram. Mas nós temos exatamente a mesma natureza, a mesma propensão, a mesma inclinação para pecar. E nós pecamos. O fato é que Abel tinha consciência disso. Por que Abel está sendo colocado aqui como exemplo de fé? Se a Escritura, se Deus está nos colocando Abel como exemplo de fé? É porque a existência do pecado, tanto a culpa quanto a pecaminosidade, é uma prova da justiça de Deus. O pecado na raça humana prova que aquilo que Deus disse lá no início, olha, não faça isto. Porque se fizer isto, vai acontecer isto. E mais uma vez, o Novo Testamento nos ajuda, Paulo nos ajuda quando ele resume isso. Não que isso não fosse conhecido das pessoas no passado, é que Paulo registra isso com mais precisão para nós. Aquela frase muito conhecida no nosso meio: o salário do pecado é a morte. A verdadeira fé tem que concordar que Deus é justo nisto, ou seja, em fazer com que a raça humana se tornasse pecadora. Deus não é o autor do pecado. Deus advertiu. Deus criou uma lei. Deus criou um princípio. Deus deu uma ordem. Se ela fosse violada, o pecado iria tomar conta e tomou. Hoje as pessoas olham para tudo que acontece no mundo e elas atribuem a quê? Elas atribuem a todo tipo de coisa. Ah, isso aí foi... É a sociedade. Pessoa rouba porque ele é vítima de uma sociedade injusta. Fulano é um estuprador porque ele foi abusado lá na sua infância. Fulano é um bandido. Ele é um bandido porque os seus pais... A culpa é dos pais dele. É claro que o índice de criminalidade, existem estatísticas a respeito disso. As estatísticas mostram que pessoas vindas de famílias desintegradas tem muito mais possibilidade de cair no crime. Mas nós estamos falando de grandes crimes. Nós estamos falando de coisas que levam as pessoas à cadeia dentro das leis do mundo, da lei dos homens. Mas existe uma culpa e existe uma pecaminosidade que todos os seres humanos têm. E eles não se dão conta disso. A maioria das pessoas não reconhece que é pecador. Aliás, a pessoa só vai reconhecer que é pecador mediante uma ação sobrenatural da parte de Deus. Porque ela, no máximo, ela pode até reconhecer, ah, eu cometo meus erros. Ah, mas eu estou batalhando para compensar um pouco esses erros. Aquilo que o pastor Guedes sempre comenta. Ele tem a base de ter feito muitas entrevistas por aí. E sempre, sempre, as pessoas têm uma base que elas colocam como um jeitinho que elas vão poder dar diante de Deus. A fé verdadeira, ela reconhece a existência do pecado. Ela reconhece a culpa do ser humano. Eu sou culpado diante de Deus. Eu sou pecador, cometo pecados. Sem esse elemento, nós sabemos que a fé não é verdadeira. Vamos ainda descobrir o que isso tem a ver com o sacrifício que Abel está realizando ali. Mas nós temos que entender, está envolvido, totalmente envolvido com o que Abel está fazendo. A segunda evidência da justiça de Deus é a consequência do pecado. Nós podemos ficar um pouco chocados ao ver um defunto. Nós podemos achar uma coisa um pouco desagradável. Quem trabalha com funerária, ou quem trabalha num cemitério, por exemplo, nem dá bola para isso. Ou não dá muita bola. Mas normalmente as pessoas não gostam muito de ver, de se deparar com a morte. A morte é terrível. E a morte, eu sempre digo isso, gosto de falar isso, de sempre lembrar isso nos sepultamentos. A morte física é como um lembrete ao ser humano. Ela está aí como uma marca, um lembrete, um selo de que algo muito grave existe no ser humano. Porque a morte, aquilo que ela causa, o impacto que ela causa na vida das pessoas, é terrível. A morte marca profundamente o ser humano. Quando você perde um ente querido, o mundo acaba, o chão some debaixo dos seus pés. A morte tem esse poder de apunhalar a gente por dentro. Mas ela é um lembrete de que algo está errado. E a pior morte não é a morte física. A morte física nos choca. Mas o que deve nos chocar realmente é o estado deplorável do ser humano, morto espiritualmente. Quando Adão pecou, ele se separou de Deus. Quando Adão pecou, ele estabeleceu, com o seu pecado, estabeleceu uma barreira, um abismo intransponível que não pode ser ultrapassado. A morte espiritual, para mim, é uma das melhores descrições do estado do ser humano. Porque morto não pode fazer nada, morto não quer fazer nada, morto não tem desejos, morto não fala, morto não anda, morto não ouve. Espiritualmente falando, é assim que a Bíblia descreve, não só Adão, mas os descendentes de Adão. A Bíblia diz que todos foram afetados pela morte. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim todos os homens morrem. Os homens estão mortos por causa de Adão. Estão mortos em Adão. Eles nascem assim. Eles não conseguem ter comunhão com Deus. Eles não entendem o que é ter comunhão com Deus. E a Bíblia diz que, na verdade, eles nem querem ter comunhão com Deus. Ah, mas eu busco. Ah, mas eu fui lá na igreja tal. Ah, mas eu rezo, mas eu me ajoelho, mas eu subo as escadas, eu coloco o copo com água, eu faço penitência, eu ponho a fitinha. Está morto. Não está buscando realmente a Deus. Por quê? Porque a Bíblia afirma isso. Mas o problema do homem não termina quando o homem morre fisicamente. E esse é o maior de todos os problemas. A existência humana. Eu estava escrevendo sobre Niemeyer e o seu ateísmo, e todos celebrando a longevidade de Niemeyer. Ele estava prestes a completar 105 anos de idade, e todos destacando a sua genialidade e tudo mais. Eu estava ouvindo uma piada um dia desses, depois do falecimento dele, que ele pediu, eu não sei se é verdade, mas que ele pediu para esses cartunistas, essas pessoas que desenham coisas aí nos jornais, para não desenharem ele lá subindo para o céu, e tudo mais, porque ele não acredita em nada disso. Aliás, é verdade, ele não vai para lá mesmo, não foi, porque a sua convicção de ateu, totalmente contrária à existência de Deus, não lhe dá lugar junto a Deus. Mas o que é isso? Quase 105 anos. É bastante tempo. A maioria de nós aqui acho que não tem essa expectativa de viver tudo isso. 105 anos é muito tempo. A maioria das pessoas não vive tudo isso. Mas o que é isso diante da eternidade? Porque a Bíblia diz que aos homens está destinado morrerem uma só vez. E depois disto vem o juízo, o acerto de contas. Vem a eternidade. E aí? E aí só tem dois destinos: vida eterna ou morte eterna. Por que ela se chama morte? É porque não tem vida? É porque não vão estar conscientes? É porque não vão ter noção de onde estão? Não. É que a vida lá vai ser tão terrível que nem mesmo pode ser chamada de vida. Abel tinha consciência de que ele era alguém que estava morto espiritualmente. Ele tinha consciência disso, porque a Bíblia nos diz que ele ofereceu um sacrifício a Deus que foi aceito. A penalidade pelo pecado, não só o fato do homem ser pecador prova a justiça de Deus. O estado deplorável do homem prova isso. Mas a penalidade pelo pecado prova de maneira cabal, de maneira completa, que Deus é justo. Os homens podem se virar para Deus e culpar Deus. Não só elas podem atribuir a uma série de fatores, mas elas podem ainda se virar para Deus e dizer: é por isso que eu não posso acreditar em Deus. Porque se Deus fosse justo, ele não faria tais e tais coisas. Que tolice. Se Deus não fosse justo, ele não puniria o pecado. E se ele não punisse o pecado, qual seria o destino da humanidade? As pessoas não pensam sobre isso. Isso não está nas suas mentes. Isso está além daquilo que elas podem compreender. Mas a fé verdadeira, ela reconhece a justiça de Deus na penalidade, nas consequências que o pecado tem. Voltando para o episódio de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim ofereceu algo para Deus. Ele ofereceu lá as obras das suas mãos. Isto não foi aceito. Abel fez uma oferta que foi aceita por Deus. Qual foi a reação de Caim? A Bíblia usa uma expressão interessante. A Bíblia diz que caiu-lhe o semblante. Ele ficou irado. A sua cara mudou. O seu humor mudou. O seu ânimo mudou. Ele se voltou contra o seu irmão, pelo fato de seu irmão ter agradado a Deus. Mas ele não foi capaz de olhar para si mesmo e de perceber: eu também preciso me adequar à vontade de Deus. Eu também preciso entender como eu posso agradar a Deus. Mas não. E você lembra? Você lembra que Deus vai até ele? E Deus dá oportunidade para ele se arrepender? Caim, por que caiu o teu semblante? Cuidado, Caim. O pecado está ali, ó. É usado uma figura de linguagem, né? O pecado está ali na porta. Não é que ele não fosse pecador. Ele era pecador, mas o que Deus está dizendo para ele é que o pecado estava prestes a tomar conta dele, a tal ponto de ele cometer uma loucura, de cometer um assassinato, um fratricídio, né? Quando mata o irmão. Cometeu um assassinato. E Deus diz: se você se deixar dominar, cumpre a você dominá-lo. Mas se você se deixar dominar por ele, não vai ter mais volta. A coisa vai e vai e vai. O que Caim tinha que dominar? A sua ira. E como que ele ia dominar a sua ira? Compreendendo o que Abel tinha feito e compreendendo que o que ele fez não era agradável a Deus. Abel estava fazendo aquilo que era adequado e ele não. E ele tinha que descobrir se ele não sabia. E o fato é que ele sabia, os dois sabiam. A diferença é que um obedeceu e o outro não. Um fez aquilo que deveria ser feito e o outro não. A fé verdadeira reconhece não só a existência, mas reconhece a justiça de Deus nas consequências do pecado. O fato é que Caim continuou errando, ele matou seu irmão e como consequência disso, consequência terrena, temporal, né? Porque esse homem não tem qualquer sinal na Escritura de que ele tenha sido salvo por Deus da sua morte eterna, mas a sua vida na terra tornou-se uma vida de um andarilho. Ele passou a ser um andarilho sem rumo. O que ele plantasse nunca ia dar suficiente para o seu sustento. Então ele ia para um lugar, ia para um outro, errante, um homem sem rumo, sem destino. E por último, a providência para o pecado. Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Em que o sacrifício de Abel era superior ao de Caim? Por que oferecer um animal vale mais do que oferecer plantas? E como Abel sabia disso? No final do capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia nos diz que Adão e Eva, eles haviam se cobrido com folhas de figueira. E eu chamo isso de as primeiras obras da carne. Eu chamo isso de o primeiro ato religioso que brotou da imaginação humana. Vamos dar um jeito. Estamos com vergonha, certo? Certo. Vamos nos cobrir. Resolveu a culpa? Claro que não. E Deus entra em cena de novo. E a Bíblia diz que ele fez vestimenta de peles e os cobriu e os vestiu. Sabe, quando a gente tem poucos elementos, a gente tem que trabalhar com os elementos que a gente tem. E nós temos que entender uma coisa na palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem foi progressiva. Ou seja, as informações elas foram se somando. O que Abel sabia era bem pouco, mas era suficiente. Cada geração sabia o suficiente. Não se esqueça disso. Cada geração humana sabia o suficiente. E nós hoje sabemos muito. Nós temos tudo isso aqui. A revelação de Deus também sempre foi seletiva. Deus não revelou tudo a todas as pessoas. Ele escolheu, por exemplo, uma nação para dar a sua revelação especial, para dar a sua palavra, para dar suas promessas, suas alianças, etc. E a revelação de Deus sempre foi também limitada. Deus nunca revelou e nunca vai revelar tudo sobre todas as coisas. Ele não tem que fazer isso. Ele vai revelar aquilo que é necessário, no tempo certo, para as pessoas certas, dentro da quantidade de revelação que ele vai somando até chegar aqui. Muito bem. As peles com que Adão e Eva foram vestidos não vieram de uma árvore. As peles que vestiram Adão e Eva não caíram do céu. Não tinha um shopping, uma lojinha para ir lá comprar uma pele pronta. Animais tiveram que ser sacrificados. Isso é óbvio. Não tem qualquer outra lógica que a gente possa entender aqui. Mais tarde, na lei, nós vamos entender isso. O texto vai explicar melhor. Eles entenderam o que significava. Mas a lei vai dizer mais tarde: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas esse preceito só foi conhecido a partir da lei dada por Moisés? Não. Deus disse a Adão: no dia em que você comer do fruto, certamente morrerá. O primeiro homem já sabia que a consequência do pecado é a morte. Tem que haver o cumprimento da pena, portanto alguém tem que morrer. Abel sabia que era ele, era o seu sangue ou o sangue de alguém. Mas ele sabia que naquele momento, a maneira de reconhecer diante de Deus que ele precisava que o seu pecado fosse pago por outro, era sacrificando um animal. E foi o que ele ofereceu para Deus. Ele ofereceu as primícias do seu rebanho. Aquele cordeirinho bem fofinho. O que é o sacrifício de um animal? Raciocina o seguinte: o animal não tem algo que o ser humano tem. No caso aqui, do nosso assunto, o que o animal não tem? Culpa. Ele é inocente. Animal peca? Hã? Não. O meu cachorro faz coisas que... terríveis. Dou bronca. Carla estava me contando ontem que a Luca literalmente depenou uma pomba. Tirou, acho que todas as penas da pomba, coitadinha, né? Mas ela é um animal. Ela faz isso por instinto. Ela não tem pecado. E um cordeiro não tem pecado. E o que está por trás deste sacrifício é: ele paga por mim. Eu estou assumindo que eu tenho culpa e eu estou assumindo que Deus requer sangue. Agora, quando Deus requer sangue, na verdade, o animal é apenas e tão somente uma antecipação do sacrifício perfeito que viria a acontecer. Aquilo que a Bíblia chama de sombra. Uma sombra, ela não é a realidade, ela é a projeção da realidade. O animalzinho, se você tivesse por toda a história da existência humana, milhões de sacrifícios de animais, toneladas de animais sendo sacrificados, você nunca, jamais iria resolver o problema do homem. Os animais eram sacrificados na expectativa de uma solução definitiva da parte de Deus. Abel sabia que Deus tinha uma providência já. Abel sabia que um descendente da mulher iria ser o Redentor? Sabia. Gênesis 3:15. Um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ou é só isso? Até aqui era só isso. Era o suficiente. Sacrifícios foram feitos até a lei. Noé fez sacrifícios. Abraão, Isaac, Jacó. E neste período dos patriarcas, tem um homem que não aparece, ele não aparece em Gênesis, mas ele viveu nesta época. Jó falou uma coisa muito importante, mas muitíssimo importante. Jó demonstrou e revela para nós que naquele período as pessoas já sabiam que um Redentor viria a este mundo. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele existe. E eu sei que ele vem um dia aqui. Olha, isso foi há muito tempo. Como é que Jó sabia disso? É porque os homens sabiam. Eles não sabiam tudo a respeito de Jesus. Eles sabiam um pouco. Eles não sabiam ainda a esta altura onde que ele ia nascer, em que circunstâncias. Mas sabiam. Ele vem. Foi nessa expectativa que todos os sacrifícios foram feitos. Foi prometido desde o início. E foi plenamente cumprido. A Bíblia diz: o justo morreu pelos injustos. Quando Jesus Cristo está na cruz, ele diz: está consumado. Quando ele aparece pregando, quando João Batista o vê, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira o pecado só daquela pessoa que vai ali e oferece um sacrifício. O seu sacrifício abrange pessoas do mundo inteiro, porque ele é o Cordeiro. Pedro diz que não foi por moedas, não foi por prata, nem por ouro, por nenhum valor aqui deste mundo que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, sem defeito e sem mácula, puro, santo, porque ele é Deus, o Deus que se fez homem, o Deus que se entregou por mim, que veio a esse mundo. O que Abel sabia sobre isso? Pouco, muito pouco. O que demonstra para nós que nós não temos que saber muita coisa para termos fé genuína. Não temos que saber muita coisa. Temos que saber aquilo que Deus nos mostra. O que Deus tinha mostrado para Abel e para Caim foi o suficiente. A diferença. Por que Abel está nesta lista e Caim ficou lá para trás? Por que Abel é descrito por Jesus Cristo? Quando ele diz, quando ele está falando lá com os fariseus e diz: olha, vocês são culpados, recaia sobre vocês o sangue de todos os justos, desde o justo Abel. Por que justo? Ele era melhor que as outras pessoas? O seu cordeiro era especial? Por que justo, então? Porque ele creu na justiça de Deus. Porque eu só me torno justo aos olhos de Deus quando eu sou justificado por Ele. E eu só sou justificado por Ele quando eu deixo de lado a minha justiça e confio na justiça dEle. A justiça provada pela existência do pecado, provada pelas consequências do pecado e provada pela providência para o pecado. É necessário reconhecer o pecado. É necessário reconhecer que sou pecador. A possibilidade entre nós sempre de haver pessoas que ainda não tenham feito isso. Não tenham se achegado diante de Deus e dito realmente, eu sou pecador, sou culpado diante do Senhor e cometo atos pecaminosos. Eu falho a cada dia. O Senhor é justo e eu não atribuo a culpa ao Senhor. O Senhor não tem culpa nisso. E o Senhor é perfeitamente justo em permitir que eu nascesse pecaminoso e culpado. E o Senhor é justo porque o Senhor estabeleceu as consequências para isso. Eu estou morto espiritualmente, mas eu preciso da vida que o Senhor tem para me dar em Cristo. Eu admito plenamente que o Senhor é justo, porque a tua justiça foi cumprida no Cordeiro, que é Jesus Cristo. Porque alguém teve que pagar definitivamente pelo meu pecado. E esse alguém é Jesus Cristo, e eu creio nisso. Por outro lado, nós que já cremos, nós que temos esta fé, uma fé tal qual a fé de Abel, uma fé que confia na justiça de Deus, uma fé que repousa sobre a justiça de Deus e não sobre a minha justiça, o que que eu tenho que pregar? O que que eu tenho que falar por aí? Eu posso omitir das pessoas que elas são pecadoras? Eu posso omitir que esse pecado tem consequências terríveis? Eu posso omitir das pessoas que existe uma solução para o pecado, que é a justiça de Deus cumprida na cruz de Cristo? Eu não posso omitir isso. Eu tenho dito lá na Igara, olha, vocês são realmente resistentes, porque nós passamos a primeira parte do tempo lá falando sobre pecado, a realidade do pecado, a consequência do pecado, para depois poder falar sobre a solução para o pecado. E hoje esses dois casais estão aí, nos dão muita alegria por aquilo que eles têm dito, do que eles hoje pensam a respeito disso. E é isso que nós devemos continuar proclamando. Você que já reconheceu, você tem que saber que agora é isso que tem que estar na sua boca. Ah, mas as pessoas vão se ofender. Temos que ter um evangelho mais maneiro, mais jeitoso, que nunca, nunca fale para a pessoa da sua realidade espiritual. Ou se falar, tem que rechear com um monte de chantilly assim por cima, disfarçar bem, para a pessoa não se sentir acusada. Claro que eu não vou acusar ninguém pela sua prática de vida. Esse não é o meio. O que nós temos que dizer para a pessoa, se você não tem Jesus Cristo, você está numa enrascada. E essa enrascada na Bíblia, ela é isto, isto e isto. Nós não podemos omitir isso das pessoas. E finalmente, se nós já fizemos um dia essa entrega a Deus, assumimos que somos pecadores, que precisamos da justiça de Deus em Jesus Cristo. O fato é que aconteceu algo bem interessante na nossa vida. A culpa foi retirada. Eu tenho vida eterna. Eu não sou mais condenado. Aquele escrito de dívida, aquela declaração de devedor, de culpado diante de Deus, foi quitada, foi cancelada, a Bíblia diz. Eu estou em paz com Deus, eu tenho comunhão com Ele. Mas tem uma outra coisa que nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa, a pecaminosidade. A Bíblia me diz que Deus me concede libertação em relação a isso. Eu agora tenho a capacitação dEle para lidar e para lutar contra o pecado. Eu não sou mais escravizado. O pecado não faz comigo mais tudo o que Ele quer. Eu tenho forças, não em mim, mas em Cristo, no Espírito Santo, para reagir. Mas tem um detalhe muito importante. Eu tenho que continuar confiando no sacrifício de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho que continuar recorrendo ao meu mediador, ao meu sacerdote que está no céu. De que forma? Não sendo hipócrita, confessando a Ele os meus pecados, recorrendo a Ele constantemente, assumindo diante dEle aquilo que eu faço. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não só Ele perdoa, mas Ele purifica, Ele transforma a minha mente. A verdadeira fé repousa sobre a justiça de Deus. Que nós sejamos testemunhas dessa justiça com a nossa fé. Olhando para esse pequeno exemplo que está aí, alguém que sabia tão pouco até então, mas sabia o suficiente para depositar a sua fé em Deus. Que Ele seja exemplo para nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque temos conhecimento da tua justiça perfeita e pudemos um dia, Pai, depositar a nossa inteira confiança naquilo que o Senhor faz, sabendo que o Senhor é reto, o Senhor é justo. Nada daquilo que o Senhor faz pode ser errado. Nada do que o Senhor faz é pecaminoso, é condenável. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou isso. O Senhor nos mostrou a nossa própria pecaminosidade, o Senhor nos mostrou a nossa culpa, o Senhor nos mostrou a nossa morte espiritual, o Senhor nos mostrou a morte de Cristo como a substituição pela nossa morte. Pela fé nós pudemos ver isso. Hoje não olhamos mais para um cordeiro, para um animal, não olhamos mais para aquilo que é provisório. Hoje nós olhamos para aquilo que é definitivo, porque Jesus Cristo veio e cumpriu plenamente aquilo que deveria cumprir. Obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua justiça está plenamente provada na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ajuda. Ajuda aqueles que ainda não têm esta convicção, não se dobraram à Tua justiça, a se renderem àquilo que o Senhor estabeleceu desde o início. Nos ajuda, Pai, a proclamarmos a Tua justiça, a sermos embaixadores do Evangelho que aponta para a fé verdadeira e não para uma fé falsa. E nos ajuda, Pai, a mantermos a nossa fé fortalecida, não fugindo jamais do Senhor, não nos escondendo do Senhor, não brincando com o Senhor, mas buscando o Senhor com humildade, confessando aquilo em que erramos, buscando o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia e a purificação da nossa vida, a transformação da nossa mente. Nos ajuda assim, Pai, a proclamarmos com a nossa fé a Tua justiça que é perfeita. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.